Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Sejam bem-vindos a mais um espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno, como sempre, aqui convosco, a fazer-vos companhia nesta quinta-feira. Bem, vocês podem ouvir em qualquer dia, não é? Portanto, vamos iniciar o nosso programa com o Gilinda, com o Fum Fum Fum, ao vivo em Nova York, no Joe's Pub, em 2010. Este é um grupo de música popular portuguesa, inspirado pelo fado e pelas suas origens tradicionais. Esta música pertence ao álbum Canção ao Lado e é o álbum de estreia da banda, que foi lançado em 2008. De seguida vamos ter o João Só com música Mais Ninguém. Bem, isto aqui até tem piada, o João Só, Mais Ninguém. Mas não, é mesmo o nome do cantor, João Só, e a música Mais Ninguém, ao vivo nos estúdios Eco. Esta música pertence ao álbum Coração no Chão, de 2013. Foi em 2008 que João Só começa a ser o vocalista, com guitarras acústicas e elétricas, e é acompanhado pelo António Fortes nos teclados, o David Matos no baixo, o David Pires na bateria e o Manuel Palha nas guitarras, que viriam a ser assim os abandonados. E pronto, nós vamos ficar por aqui por agora, que eu já volto com novas músicas, portanto, até já! Fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, f mas ele só toca tuba, tuba, tuba, não toca. Diz aquele tuba que é em vez de eu. Sempre que vierem com novas revelações, teorias comprovadas e outras confusões, não faças caso, não dês importância no que toca ao amor. Certo é só a intolerância. E se te disserem que tudo estava escrito, que as estrelas combinaram dar-te um presente bonito, não queiras saber quem é que escreveu, se foi encomendado ou se alguém enlouqueceu. E já que viemos os dois aqui parar, acasos destes são para aproveitar. E se quiseres amor, por mim tudo bem. Não quero mais ninguém. Não quero mais ninguém. Se te alertarem, pensa no que vais fazer. Joga pelo seguro ou acabas por sofrer. Da parte que me toca, não te vou obrigar. O que sei sobre o amor não tem nada que enganar. E se te venderem que é muito complicado, com histórias tenebrosas de corações aos bocados, por aí não faltam muitas opiniões. Ouves e sorris e lá partimos depois. E já que viemos os dois aqui parar, acasos destes só para aproveitar. E se quiseres amor, por mim tudo bem. Não quero mais ninguém. Não quero mais ninguém. Mais ninguém. Estamos de volta à nossa segunda parte do fantástico, espetacular, mas também é magnífico e fabulástico, mas como tinha esquecido, pronto, já não me esqueci. E vamos então iniciar com o Luís Caracol, com participação de Sara Tabasco, com a música Estava na Tua, ao vivo no São Jorge. Esta música foi um concerto ao vivo em 2013 e é a estreia ao vivo do álbum Devagar, que é o primeiro álbum que saiu para o mercado em 2013, como eu disse, e conta com as participações especiais de Sara Tavares, Fernanda Abreu e Valete, e com parcerias autorais como Fernando Pessoa, Mia Couto, Gonçalo Pimenta, Pierre Aderne, Sara Tavares e Jorge Drexler. De seguida, vamos ter os Azeitonas com música Tonto de Ti, ao vivo no Coliseu de Porto, em 2013. Esta é uma banda de rock alternativo do Porto, formada em 2002. Esta música pertence ao álbum AZ de 2013. De seguida, porque aqui vamos ter três músicas. Vamos ter, por último nesta parte até, a Dona Maria com Quase Perfeito, ao vivo em São João da Madeira, em 2008. Esta é uma banda portuguesa criada por Miguel Maja, que é músico, produtor e compositor, com fortes influências de música eletrónica e com recurso a instrumentos tradicionais como guitarra portuguesa ou acordeão. Esta música pertence ao álbum Tudo é para Sempre, de 2004. E pronto, e vamos ficar por aqui. Depois nós já voltamos para as despedidas e para mais uma música. Portanto, até já! Eu tava andando Todo de ti. Braga Coliseu! Sabe bem, tudo tão certo. Sabe bem. fechamos por hoje o nosso programa. Estou aqui para as despedidas. Bem, também para mais uma música, mas primeiro vou deixar-vos as minhas despedidas. Espero que tenham se divertido, tenham gostado do programa. Eu adorei estar aqui com vocês. Portanto, eu peço-vos para vocês irem à nossa página no Facebook e ao nosso site e deixarem a vossa mensagem, o vosso feedback sobre este programa ou os outros programas sobre nós locutores, já que sem vocês nós não podemos trabalhar, não é? Porque fazemos isto com amor para vocês. E só mesmo para vocês. Portanto, convidem os vossos amigos, os vossos familiares, para ouvirem, seja onde for, no trabalho, na rua, na praia, no campo, na serra, no meio do trânsito, não interessa, vocês estão à espera naquelas filas intermináveis, ouçam os nossos programas, vão se divertir. Deixem então uma mensagem. Já agora, se vocês quiserem, tiverem o sonho de participar, participem. Nós estamos à procura de novos locutores. Não custa nada fazer um programa. Eu falo isso porque o faço, não é? E participem, experimentem. É uma boa experiência que vocês vão ter. Nós precisamos sempre de sangue novo. E também, se vocês quiserem gravar uma mensagem para nós colocarmos no meio dos nossos programas, também agradecemos que nos enviem, que nos perguntem no grupo como fazer, alguém lhes dirá. Portanto, façam isso, aventurem-se, entrem no nosso mundo, como nós entramos no vosso. Portanto, vamos então deixar de conversas e vamos partir para a música, com a última música, que é dos Chutes e Pontapés, Para Sempre, no Mel Arena. Esta é a banda de rock que fez este ano 35 anos de carreira. Parabéns, Chutes. Assim é que é. Para que eu pareça, começaram por se chamar Delirium Tremens e depois mudaram para Beijinhos e Parabéns. Isto em 78. Pois, com estes nomes não iam ter o sucesso que têm hoje, não. Uma banda chamada Beijinhos e Parabéns é um bocadinho estranho, mas pronto, ok. O primeiro ensaio a sério foi já foi ainda em dezembro de 78, na velhinha Cenófila. A estreia ao vivo, já como Chutes e Pontapés, ocorreu em janeiro de 79, a quando da comemoração dos 25 anos do rock and roll na sala dos alunos da Apolo. Tiveram aí direito a 6 minutos para tocar 4 músicas. Esta música pertence ao álbum Tentação, que é a primeira banda sonora realizada pela banda para o filme Tentação, e foi lançado em 98, e é o 9º álbum de estúdio da banda. E pronto, não tenho mais nada a dizer, também os Chutes são severamente conhecidos. Portanto, eu despeço-me até para a semana e, portanto, passem bem. Tchau.